salve, coelhada! Decadentes número 233, Decadentes Retrô, para falar da nossa maravilhoso jogo de hoje às 11 horas da manhã, final de 97, fomos campeões, contra tudo e contra todos, como sempre, 1-0. Ah, haja nostalgia, haja saudade. Estão comigo aqui essa noite os culpados de sempre, Felipe Deleucas, Lucas Deleucas, Thales Maciel e os convidados, o Alisson Fernandes e Guilherme Rios, Saci da Barra Una. Ó, vou deixar primeiro os convidados da noite. Saci, dê seu boa noite. Ô galera, boa noite. Primeiramente, né, até dividir com todo mundo que eu já tinha dividido com vocês. Finalmente a minha estreia no Decadentes, graças a Deus estou participando, um enorme abraço para vocês. Não sou um convidado, eu sou um eterno fã, viu? É, vai ser legal bater um papo. Guilherme Saci presente da Barra Una. É, que essa noite seja proveitosa, porque o dia começou excelente, campeão, né, de novo, né, uma época sem futebol aí, a gente reprisar. E eu sou da nova safra, né, na época eu de fato não assisti, foi a minha primeira vez que eu assisti o jogo todo hoje, então foi emocionante, eu chorei, admito, e quero compartilhar aqui tudo que eu sei, tudo que eu vivi desse momento hoje aqui com os amigos do Decadentes. Rapaz, foi emocionante demais mesmo, viu? O Alisson Fernandes, dê sua boa noite. E aí, cambada, boa noite, prazerão estar de volta aí participando mais uma vez, e eu tô da turma do Guilherme, eu tinha 12 anos de idade, e aí para quem não sabe da minha história como americano, eu virei americano sem ser filho de americano, sem ser neto de americano, sem conhecer nenhum americano, eu simplesmente cismei de ser americano desde muito novo. Então, com 12 anos, eu não tinha ninguém para me levar ao estádio, era muito moleque também, não tinha como ir, meu irmão até foi, eu mandei a foto para vocês, mas meu irmão era muito louco, né? Depois a gente explica isso aí. E aí eu não fui, nesse dia eu não fui, e eu tava pensando nisso hoje, vendo o jogo, porque quando teve a transmissão lá original do Sport TV, fiquei pensando, bicho, eu nem lembrava que o Sport TV já existia lá em 97, que já tinha essas transmissões assim, e aí até uma dúvida para compartilhar com vocês, que eu realmente não lembro, mas era muito difícil assistir um jogo da América na TV, então eu não tenho tanta lembrança do time daquele ano, não me lembro muito, sei que muitos americanos consideram um dos principais times da América na história recente aí, mas foi legal demais poder ver, e para mim não foi nem um rever, foi quase que um ver, realmente, não tinha lembrança de quase ninguém ali. É, Lucas, dê sua boa noite. Boa noite, pessoal, eu também, foi a primeira vez que eu vi o jogo, já tinha visto reportagens, né, a gente com o YouTube a gente acaba que consegue ter acesso a algumas informações com mais facilidade, então eu já tinha visto reportagem, já tinha visto o gol, mas assim, foi uma experiência muito bacana poder ver aquele time jogar os 90 minutos, né? E a gente fica com a saudade danada daquele América se impondo, enfim, a gente teve algumas experiências recentes também, mas um time igual aquele, eu acho que, não sei se a gente teve depois, né? Então foi muito bacana a experiência. Cara, hoje a transmissão, durante a transmissão a gente ficou conversando no grupo, né, no grupo de WhatsApp Decadentes, foi muita lembrança, cara, eu tava presente no jogo, eu já era doente com a América nessa época, então aquele título pra gente foi uma coisa, assim, sabe quando você passa a sua infância inteira sendo zoado, todo americano se relaciona com essa lembrança, né, e de repente você vê seu time ser campeão, e é Série B, não sei o que, cara. Só quem viveu sabe. E eu, no grupo, até comentei um pouquinho. Uma das coisas mais bonitas que eu vi na minha vida foi naquela varandinha da Pitangui. Aquela onde ficava escrito Benji ali, aquela parte quando você entrava pela Pitangui. Quando eu saí ali, cara, tava o Juca Show com alguns amigos, cara, e o Juca Show chorando pra caramba, cara. E eu acho que eu nunca vi uma coisa tão bonita igual aquilo, assim, um ex-jogador, né? Eu acho que talvez ele desejou tanto aquilo, né? E viver mais aquilo em campo. E foi uma declaração de amor. Felipe, seu boa noite. Vou deixar meu amigo Thales por último. Boa noite, pessoal. Eu faço parte desse pessoal que não conseguiu ver o jogo na época, né? Também era bastante jovem. E tal qual o senhor Alisson Fernandes, eu também virei americano, apesar de não ser de família americana aqui. Então, as minhas memórias do América, de jogos, de assistir, são mais depois vem da um pouco das Suminas e mais de 2001 para frente. Então, é um pouco aí. Foi bem legal ver jogadores históricos como o Celso, ver o Pintado um pouco mais novo também, dominando um pouco mais. Foi bem legal poder assistir esse jogo tão histórico, né? E um time que realmente era bem imponente, que se destacou bastante, assim, foi uma grata uma grata oportunidade que tivemos hoje. Ô, Jairo, antes de apresentar o Thales, deixa eu só fazer abrir um aspas aqui, porque você falou do Juca Show, e mandaram uma reportagem, nos grupos aí, sobre o jornal do dia seguinte, né? Ele falou, até parece que sou América desde que nasci, jogar em um clube que me fez torcedor fanático. Fui a Santa Catarina, Pernambuco, a Campinas, sou um homem realizado, pois meu time é campeão. Então, realmente, você vê que a emoção dele naquele momento, né? Cara, você vê um homem, um homem feito, né, um senhor mais velho, se debruçar em lágrima, e receber o carinho da torcida que ele recebeu naquele dia, cara, todo mundo abraçando ele, e foi uma catarse coletiva mesmo, assim, né, muito, meu tio, por exemplo, né, que é um americano mais velho, se abraçando a um ídolo dele para comemorar um título do time deles, cara, um negócio, sabe, que eu acho que não se vê muito fácil por aí, não. Thales, finalmente, seu boa Oi. Noite, cara, vou até te colocar sozinho na tela pra você dar seu boa noite, olha que legal. Então, boa noite, são algumas coisas aí são legais, na época do jogo eu acho que eu tinha 18, 19 anos, não me lembro agora, 19, eu tava lá, eu vi em loco, e é bacana essa questão do programa hoje, que você vê que assim, dos seis, só dois estavam lá, então aquela máxima que a torcida do América é uma torcida de velho, tá meio que caindo por água abaixo, né, porque não é assim, e foi legal rever o jogo, eu nunca tinha visto ele pela televisão. Igual não sei quem falou aí, na verdade, naquela época lá, o acesso à TV a cabo era muito caro, cara. Não que seja barato hoje, mas o acesso às coisas eram difíceis, né? Mais difícil um pouquinho. O telefone era muito caro, não existia celular e tal. Então era uma época diferente. Uma época, até eu que sou muito saudosista, uma época que eu sinto muita saudade, que era muito legal. Ver o Independência antigo era do caralho. Nossa, várias histórias interessantes e várias coisas bacanas pra cacete naquele trem ali. Que nunca mais vão voltar, infelizmente. Ah, e só finalizando, prazerão ver o Saci aí e a volta de mim no Alisson. Saudade de você, Alisson. Meu bebê. Você quer ganhar uma bem, aí terminou assim, ó. A sua fala tava toda séria. Porra. Então, é porque, na verdade, no último programa, não sei se quem viu... Pô, doutor Baltazar me deixou sem graça. Eu tava sério, né, com a porra. Tudo que lá, merda. Pode continuar aí, Peppa Pig. Vou te falar, viu? Não consigo respeito nessa casa, viu? Eu venho com uma camisa rosa pra não vir com azul, pra não irritar meu amigo Alisson, os caras fazem piadinha, cara. Isso é um absurdo. Bom, já que nós já passamos pela Rua das Memórias, o que vocês me dizem? Que time, hein? Saci, o que você me fala desse time? Cara, só pontuando primeiramente, que a gente até ouviu o assunto sobre a transmissão do jogo, né? Foi até um fato curioso, porque todo mundo acompanhando a transmissão aí, né? Nosso abraço carinhoso pro Luciano Duvalli na época, né? Porque, na verdade, o jogo da América teve chance sim de ser transmitido, mas o Luciano Duvalli tinha cravado que a Ponte Preta seria campeã brasileira em 97, né? E destinou a transmissão da TV Band na época para Náutico e Ponte Preta, né? Então, mais uma cereja do bolo do título do América, né? Como sempre, calando a mídia. Sobre o jogo, para mim, muito especial, cara, muito especial. Porque eu sou da nova safra, eu sou de dezembro de 94, cara, pensa. Então, na época, eu não tinha completado nem 3 anos de idade. Então, né, pra mim, foi a primeira vez que eu vi o jogo. O América, infelizmente, não tem esse tipo de conteúdo, né, o que é até bastante triste. Então, acredito que não é só os 4 dessa conversa que assistiu pela primeira vez, mas muitos torcedores do América assistiram pela primeira vez. Pegando até um gancho do que o Thales falou, né? A torcida do América, a gente já tá até provando que já não é tão mais aquela torcida de velhos, né? Existe sim a nova safra. Então, pra mim, foi um dia bastante especial. Cara, ver o Pintado jogando bola, né? Com a camisa do América, o Tupanzinho, né? Então, cara, é sensacional. Ainda reitero, né? Eu acho que se o Boiadeiro tivesse nesse jogo, a gente tinha, sim, enfiado 4-0 naquele jogo contra o Vila. Bola na trave, bola riscando trave. Cara, o time jogou demais da conta. Eu acho que foi a primeira vez que eu vi também o jogo depois do dia. E a gente, com o tempo, a gente começa a perceber algumas coisas no time que na época você não conseguiu ver, eu não entendia. Mas você vê ali aquele meio de campo, cara, o pessoal jogava demais, cara. O pessoal jogava demais da conta mesmo, né? Eu até comentei lá do Pintado, que eu brinquei do Zé Ricardo, que tinha que botar gosto demais do Zé, mas tinha que falar com o Zé, falar, oh, vê um camisa 5, eu acho que um camisa 5 como Pintado hoje, o cara virava no mínimo 10, viu, porque o cara tinha posse de bola boa, passe bom, marcava bem, Então, eu acho que hoje em dia um camisa 5 como aquele ali não virava camisa 5 muito tempo, não. É o nosso Ale. Concordo, porque, na verdade, né, também, como você mesmo disse, tinha muita questão também de identificação com o clube na época também, né? E 97 foi especial justamente por causa disso. Eu acho, né, até estava conversando com os amigos americanos hoje, se o Banco Excel tivesse ficado mais uns 4 anos no América, né, cara? Eu acho que o América tinha até... A gente estaria em outro patamar hoje, né? Você pontuou o Pintado, e o Pintado, na época, estava emprestado pelo Cruz Azul do México. Hoje você pensa, né, pô, um cara do Cruz Azul do México emprestado pro América, né? É complicado. A gente tinha, de fato, verdade, um elenco muito diferente, né? 97 não foi só especial para a nova safra, mas também para a velha safra, porque cá para nós, né, Jara? A gente dentro do campo, a gente não tem a mesma perspectiva, né, cara? Nego entra chapado, bebe, é foda. Enfim, era um dia de comemoração também. O nervosismo do jogo. O jogo contra o CRB mesmo, eu devo lembrar mais ou menos, somando tudo, uns 7 minutos. O resto eu tava tenso, nervoso. Cara, a única coisa que eu lembro do jogo do CRB foi pedindo pra galera não acender o sinalizador antes dos 45 minutos e a galera acendendo, velho. De fato, eu admito que a única coisa que eu lembro foi isso, a galera, eu lembro que não cumpriu, velho. A galera acendeu antes, foi foda. Mas enfim, 97, como a gente mesmo diz, né, o América, eu acho que explora muito pouco essa questão, né, de resgatar um pouco a história do clube, uma transmissão muito legal, né, você via que de fato era um América muito diferente, a gente ali, né, já jogando com aquele time que não tinha um centroavante fixo, né, um estilo de jogo diferente já implantado pelo Givanildo, tanto que de fato, né, foi campeão sem sofrer nenhum gol dentro de casa, né, velho. Você parar pra pensar, um time que passa uma competição inteira sem sofrer um gol dentro de casa, então de fato o América... Em 97, infelizmente, eu não consegui ver presencialmente, mas para mim foi chuva de emoções hoje. Reforçando sobre o Pintado, para mim é um prazer, né, falar que Pintado jogou na América. Né? Muitos jogadores daquele elenco, Estevão, o próprio Boiadeiro, o Celso, né, a gente vai até dividir depois aqui como esses caras têm até falado do América, né, nas nossas lives que a gente faz lá na UNA. Então você via que, de fato, 97 foi um ano especial, queria ter feito parte ali, né, presencialmente, já vibrando com a torcida. Mas foi muito bom rever hoje, e de fato, quem esteve lá foi muito privilegiado. De fato. Na verdade, Saci, só um minutinho, já. Se você estivesse lá, você ia ter mais de 40 igual eu, filho. Não, melhor você não ter visto, não, porque você tá novinho. É foda. Eu não sei como que eu ia me comportar, não, mas eu acho que tô mais arrependido do que satisfeito de não ter visto. Só um detalhe interessante que o Saci falou, que foi um campeonato que o América passou inteiro sem levar gol em casa. Na transmissão até falou sobre isso, que o último gol em casa que o América tinha levado naquele ano foi contra o Milan, o gol do Jorge Weah. Então você imagina, né? A gente foi só do Jorge Weah, né? Foi só dele. Dois anos antes tinha sido o melhor do mundo. Então você pensa, tipo, que o último gol que a gente levou em casa, em 97, foi do cara que tinha sido o melhor do mundo há pouco tempo. E vocês estão ligados como que era a fórmula de disputa? Quantos jogos o América fez nessa Série B? Porque não era a fórmula de agora, para a gente ter uma ideia de quantos jogos sem tomar gol, né? Era em formato de quadrangular, você ia passando de quadrangular em quadrangular. Porque tinha uma fórmula que começava regional e depois ele ia, até que no final... Era muito parecido com a Série D, né, Jair? Muito parecido. Ah, tá. Então, assim, tanto é que o quadrangular final foram esses quatro times, que foi Náutico, Ponte Preta, América e Vila Nova, né? Você vê que já vem estudado no país. Foram oito jogos, eu peguei aqui rapidinho, foram oito jogos no primeiro, era um grupo de cinco, depois foram mais oito jogos, mais seis jogos num grupo que eram quatro, e depois mais seis jogos no último quadrangular. Isso. Então, também aí, né, só reforçando que o América também não foi campeão na Independência, né? Nós fomos campeões contra o Vila lá no Serra Dourado, né, cara? Que aquela vitória também, pelo amor de Deus, é 45 mil no estádio, cara, e nós brocamos os caras lá dentro. Ali o América, eu acho que foi campeão brasileiro da Série B. E você vê que os caras do Vila jogando numa raça, cara, sem chance nenhuma de ser campeão ali, jogando numa raça, assim, impressionante. A mala já existia, né, filhote? Ah, é. Mas nesse dia nós fizemos valer. A mala, tal de mala branca no último jogo, pra gente é um desastre, mas nesse dia não fez valer, não. Só faltou mala pro irmão do Alisson, né, de não ir com a camisa, né, da galocura, né? Na verdade, ele foi o mala do jogo, né? Fato. Mas eu fiquei impressionado também, é o seguinte, porque deu para ver isso tudo que vocês falaram, do entrosamento dos caras, o quanto aquele meio campo ali, olha que a gente não viu o Boiadeiro, né, que sem dúvida ia ser um ganho de qualidade ali, porque o Taú era esforçado, mas não era esse jogador de criação, não tinha a qualidade de passe que tinha o Boiadeiro. Então eu fiquei curioso, na verdade, é para ver outros jogos, porque ali tem toda aquela tensão do jogo final, o jogo começou muito amarrado, né, o América custando a se encontrar ali no início, foi um jogo que não tava tão legal, assim, até uns 20, 25 minutos, até o América começar a se encontrar. E eu acho que outras partidas dessa Série B de 97, sem essa tensão do jogo final, sem essa tensão de ter que ganhar para levantar a taça, esse time deve ter voado muito mais, deve ter outras partidas daquele ano muito mais vistosas ainda do que essa. Mas no segundo tempo, achei que o América aí a galera entrou mais para o jogo. Tupanzinho, Irênio, o próprio Celso apareceu um pouco mais. É, o Celso eu já tenho mais lembrança dele e era um centroavante, um atacante espetacular, dos mais classudos que o América teve aí nos últimos tempos. Então, no segundo tempo, achei que essa galera se encontrou um pouco mais, mas também achei legal o Vila dando essa pressão, porque é importante, né? Os caras também estavam lutando ali, pelo menos, para manter a honra no campeonato, já não tinham muita chance de subir para a Série A. E valoriza o título também, né, Alisson? Oi? E valoriza o jogo do título também, né? É, exatamente. Não tem que ter essa história de... Infelizmente, ano passado a gente deu azar contra o São Bento, mas futebol tem que ser assim, tem que ser jogado até a última partida, ainda mais quando é pontos corridos igual é agora. É muito chato quando os times já rebaixados ou que não disputam mais nada entregam os pontos. Não, tem que ter disputa até o final. E outra coisa que eu achei interessantíssimo foi a transmissão. O Saci falou aí e eu achei bacana demais, porque tem umas coisas que já não se vê hoje, né? No meio da partida, os caras entrevistavam os técnicos, velho. Eu achei aquilo bizarro. Hoje em dia, o técnico não gosta de falar nem antes. Tem técnico que não fala antes do jogo. Tem regra de que não fala nem depois, não fala no intervalo. Ali, o jogo rolando e teve uma hora que entrevistou o Givanildo, aí os caras falavam rápido, né? E aí, entrevistou o Givanildo falou, a gente vai tentar fazer o segundo gol, e teve uma jogada que quase foi o gol, realmente. Quase que eles pegam o Givanildo, a reação dele em relação àquele jogo. Cantando outras... jogo. É, eu achei isso legal demais. Acompanhar também a transmissão da época, acho que foi. Nos ajuda bastante a entender um pouco como que era o futebol naquela época. Falta de dois toques na área. E nessa... Falta de dois toques na área é sensacional, hein? Não, e o Alisson pontuou bem também. Eu acho que vocês têm visto também, até na própria Globo, o jogo que eles têm reprisado, eles têm mudado a narração, né? Tem colocado os narradores atuais, né, transmitindo os jogos. Então, manter a transmissão da época, eu acho que deu um gás a mais no jogo, né? Porque ele também transmitia ali o resultado de Náutico e Ponte Preta, querendo dar um pouco de valor pro Luciano do Vale, mas no final da história não deu certo. Verdade. E aí, Felipe e Lucas, que querem comentar mais alguma coisa do jogo? Eu achei curioso do um pouco, até pegando um pouco da entrevista do Giva, né, no primeiro segundo tempo, fizeram uma pergunta para ele sobre como estava o jogo, assim, ele mostrou todo o preparo com esse do time adversário, ao falar assim, aquele set ali, ó, tá marcando muito apertado o Irene, ou coisa assim, não sabia o nome dos jogadores do time adversário, achei muito peculiar a colocação. Mas, gostei de ver, igual estava comentando até com você antes, né, que o estilo de jogo dele parece, você consegue ver coisas que aquele time dele fazia nos times que ele veio a montar depois, né, os zagueiros ligando com os laterais, as passadas, tem um atacante, no caso era o Rinaldo, né, que caía mais para fazer o suporte ali pela lateral, ali pelo lado. Então ele tinha a dupla de volantes se comportando mais ou menos como é aquele chama de coloca, né, quando ele tá com o esquema de quatro zagueiros, né. Então vê que ele não mudou tanto, assim, a postura tática dele, né. E só que pra época era mais, cabia mais no futebol dos anos 90, né. Então eu achei legal ver ele treinando no auge dele, né, e não já na reta final de carreira aqui. Achei interessante esses paralelos, assim. Deve ter sido uma época legal de acompanhar. Vocês estavam falando sobre o jogo aí, eu tô tentando puxar da memória aqui, mas eu me lembro que desse quadrangular final, acho que o melhor jogo foi com a Ponte. Eu só não lembro se foi aqui ou se foi lá o jogo bom. Mas que teve um jogo bom pra caramba com a Ponte nesse quadrangular final, teve. O único jogo que nós não vencemos em casa foi justamente contra a Ponte. Acredito que tenha sido fora no Moisés. Eu acho que foi fora, cara. Tem quase certeza que foi fora mesmo. Mas fora a gente perdeu. A gente perdeu fora. Não, cara, mas a gente fez um jogaço. Eu confesso que não lembro do resultado, mas eu lembro que a gente fez um jogaço contra a Ponte nesse quadrangular final. É coisa de futebol mesmo, cara. Enfim, faz parte, né? Deixa eu ler algumas participações aqui. O Gilmar Pereira... Muito tempo que não aparecia aqui, diretamente para o Apebas, no Pará. Como foi bom rever o título de 97. Abraço aos decadentes. Bom rever, te rever também, Gilmar. Carlos Vogas, falando Saci, ídolo. Grande abraço pro Carlão. Carlão é o... É o mor da UNA, né? Carlão participou da fundação da UNA 30 anos atrás. Ah, é o cara então, hein? Saci tá fazendo cada live bacana, viu, pessoal? Acompanha aí no Instagram da Barra UNA. Tá rolando toda semana lives. Quem não tá acompanhando, passe a acompanhar, porque tá show. E algumas estão gravadas também no YouTube, né, Saci? Tá gravado e hoje eu vou anunciar todas as lives de junho. Vocês vão ficar embasbacados, senhores. Bacana. Aê. Glauco Valério. Um jogo raiz. Teve um bandeirão da UNA lá no. Deu pra ver na transmissão. Tinha. Cara, reparei. A primeira pergunta que eu fiz hoje ao acabar a partida foi pro Brasília, né? Se aquela faixa das cores invertidas ainda tá viva, né? Porque ela foi fundamental na campanha de 97. Você pega os jogos importantes da América, todos aparecem a faixa da UNA, teve um destaque também. Inclusive, né? Se você pesquisa as fotos na internet, né? Todos os veículos de pesquisa, a faixa da UNA sempre está presente nas fotos, né? Então a gente vai tentar resgatar ela. Se não tiver, eu me comprometo a fazer uma idêntica. Bacana, tradição. Troco, agora, Saci, o estádio antigo ia ser bom pra UNA, né? Nossa, ia ser bom demais, cara. Eu não tenho saudade de 97 porque eu não estava lá, mas eu tenho muita saudade do Independência, porque graças a Deus eu consegui pegar a fase do antigo Independência. Cara, é muita burocracia hoje em dia, né? Não é? Você tinha a questão do alambrado, a questão de pendurar materiais também, a própria invasão de campo, que na época era considerado legal, né, mas... De fato, o antigo Independência da saudade. É. Então, Glauco aí falando, um jogo raiz, gramado raiz, estádio raiz, técnico raiz, transmissão raiz, jogadores carismáticos, dirigentes em início de tempos longos, bom tempo. O Gabriel Gabiruba, Saci Cabuloso. Um abraço, Gabriel, tamo junto. O Bernardo Moreira tá explicando por que, que o Luciano do Vale foi elogiado durante o jogo, né? Mandaram grandes abraços para ele aí, a torcida. Basicamente, o Luciano do Vale, na época, já anunciou que a Ponte Preta seria campeã, e é o que o pessoal estava contando, de que nem quiseram transmitir o jogo, porque era irrelevante o jogo do América. Então, foi elogiado com muito carinho durante a semana, que para quem viveu a época, sabe que não existia, o Sport TV mesmo era muito incipiente, então a referência da turma era o Show do Sport, que o Luciano do Vale comandava domingo na Bandeirantes. Todo mundo via o Show do Sport, então a opinião dele era, de fato... muito publicada e muito, muito levada em consideração. E a Bandeirantes também tinha uma tradição de transmissão de jogos, né? Sim, sim. Campeonato italiano e por aí vai. A Band era forte nesse trem. Na verdade era Bandeirantes, né? É. Bandeirantes era forte nesse negócio. É o Vandermon ou Vandermon? Alguém no último jogo, no último programa, alguém me corrigiu. É Vandermon, não é isso? É Vandermon, inclusive, um dos fundadores da UNA também. Isso, Vandermon Saúde Mota aí, ó. Na final eu fui o segundo a invadir o campo. Olha aí. Outro velho. Era a época que ele aguentava, né, Thales? Oi? Era a época que ele aguentava ainda, né? Pois é, rapaz. Menino Vandermon não tá mais aguentando, não, coitado. É isso aí, cara. Aqui, ó, o Vandermon tá falando que o jogo em Campinas jogamos bem, mas perdemos. Deve ser esse que tá na minha memória, né? E aqui, o bandeirão da UNA foi pintado no estacionamento atrás do gol. Aí, ó. Ô, bicho, a gente podia deixar o carro lá, não era tranquilo demais da conta. Não, até a entrada era pra Ismênia. Né? Puta merda. Não sei se vocês repararam hoje na transmissão, até a bandeirinha de escanteio, né? Tinha as bandeiras do América. De fato, era um estádio que de fato era nosso, né? Então, até pegando o ponto que o Vandermon citou aí, a UNA tinha acesso ali ao estacionamento porque era um bandeirão grande, né? E na época a gente, né, o pessoal não conseguiu um espaço. E olha pra você ver que legal, né? O Independência cedeu espaço pra confecção da torcida do América, né? E é uma das coisas que também dá saudade, né? Essa relação mais próxima, né, cara? Essa do América provocar um pouco mais... provocar, não. Participar mais da vida das torcidas, né? Você comprava tudo que você queria do América dentro do Independência. Tinha uma loja lá que tinha coisa pra cacete, cara. Coisa pra caramba. Você conseguia comprar a camisa com o número que você queria. Você queria 3, a 5, a 10, a 8. Hoje só vende a 10, é uma frescura do cacete. Pegava cerveja na grade do Independência, né? Era muito raiz, cara. Eu lembro quando eu levava alguém, algum outro torcedor de algum outro time, enfim, alguma pessoa diferente, se você chegava bem mais cedo, você conseguia ir levar os caras ali nas cabines de imprensa, que não ficavam todas cheias, você via a visão da cabine de imprensa, era do caralho, cara. Hoje é essa frescura do cacete. O contrário disso, só pra lembrar, uma coisa que me fez muita raiva um pouco tempo atrás foi que eles pintaram os escudos da cachorrada no estacionamento da Independência, né? Ao contrário da... coisas que acontecem na nossa casa, né? É, as coisas mudaram, né? não é? É muito triste, cara. Ai, ai. Ô, gente, uma coisa que eu ia comentar com vocês, e era um cara que na época marcava gol, inclusive foi o artilheiro da Série B 97, foi o Tupanzinho, né? Tupanzinho foi artilheiro com 13 gols da Série B de 97, e o último jogo ele foi mais ou menos apagado, não foi, não? Ô, oh, mas o Vila botou um caboclo em cima dele lá. Foi, ué. Foi. Nossa, então, o Vila entrou, assim, o treinador do Vila entrou decidido a neutralizar o Tupanzinho. Então, é isso que eu falei, da curiosidade de assistir outros jogos daquele ano. Eu acho que o Tupanzinho, por exemplo, em outros jogos, ele deve ter feito partidas muito, bem melhores. Jogava muito. O Tupanzinho, na verdade, acho que foi a grande frustração da transmissão, né? Eu, particularmente, hoje eu queria ver o jogo do América para ver o Tupanzinho jogar. Né, para ver se de fato o Tupanzinho era aquele ídolo da América, e ele foi, né? Isso é inquestionável. Mas a gente esperava uma participação mais incisiva dele ali. O Tupanzinho foi nosso artilheiro na Série B, né? Ele marcou 13 gols no América. Então, até adiantando aí, ó, para todos vocês, o Tupanzinho é um dos nossos convidados da live da UNA aí na primeira semana de junho. Oh, bacana demais, velho. Não, cara, o Tupanzinho naquela campanha, ele foi assim. O Carlos Vogues até colocou aí, ó, ele era a alma do time. E de fato era mesmo, cara. Ele era aquele tipo de sujeito que você colocava a bola no pé dele e você sabia que ia sair coisa boa. Ele era referência e jogava sério, né? Assim, jogava dando sangue mesmo. Então é um sujeito que, apesar de. Quem viu só o último jogo pode ficar com a impressão de que ele não era isso tudo, mas era assim, viu? Ele naquela campanha jogou demais da conta. É, imagina, e você pode ver que por mais que ele não tenha tido, né, uma atuação tão brilhante, né, muitos lances, né, de cruzamento de bola na área era o Tupanzinho que chegava para finalizar, né? Você via que os cruzamentos do Estevão, do Max Paulo, né, independente do lado que vinha, era o Tupanzinho que estava mergulhando para cabecear, então justifica por que ele foi o artilheiro, né? O que a gente vê de relato da própria torcida do América, o Tupanzinho realmente, né, foi um grande jogador do clube, né, a gente deve muito também àquela parceria da Excel lá, né, Corinthians, América, Vitória, Botafogo, né, que podia, né, a gente ter uma parceria dessas hoje em dia, né, trazer um Tupanzinho de volta, imagina, Jário. Nossa senhora, cara, puxa vida. Rapaz, é muita coisa boa que se viveu naquele time, viu, não só o... Quando eu lembro de 97, eu falo com você que ali foi realmente a cereja do bolo, o título, porque o ano inteiro foi muito bom de ver, cara. Aquele time jogava muito bem jogado, cara, com passe curtinho no pé. Você vê que era um time que não deu... O jogo de hoje deu pra ver que era um time que não dava butinada, cara. Não era time de butineiro, não. Os caras... É bola no pé, bonitinho, drible, sabe? É Givanildo, né? É o mito. Oh, é o Givanildo. Não é, cara. Ah, é sim, é não. É claro que é, ué. Ô, cara, não é, bicho, não é. Juntou muito jogador técnico. A gente conseguiu jogadores que, assim como agora, né? Pra gente conseguir jogadores mais técnicos, assim, eles precisam estar numa idade mais avançada. Precisam, não. Normalmente, eles estão numa idade mais avançada. Aí, eles já não têm tanto mercado, assim, em outros clubes maiores. E a gente consegue contratar. Só que a gente conseguiu contratar vários... de uma vez, e que ainda rendiam fisicamente, ainda conseguiam entregar fisicamente bem. Então a gente conseguiu juntar ali uma boa capacidade física com muita técnica, cara. Você pega o Tupanzinho, você pega o Boiadeiro, você pega o Pintado, o Ricardo zagueiro, não falamos dele. Ricardo ainda. Zagueiro, boa lembrança. Mas que zagueiraço. Eu hoje, Gilberto, foi um dos que goleirão. Mais me impressionou, foi um dos que mais me impressionou na partida de hoje. Pela classe do cara jogar. Zagueiro, assim, é muito difícil, né? Zagueiro costuma ser... não tem tanta técnica. Mas o Ricardo ele lembra o Fábio Cannavaro, italiano. Bicho, o cara... Uma tranquilidade, uma elegância. Pronto, filho. Cabeça pra passa, cima. Passa uma tranquilidade pra quem tá assistindo. Vem, papai, tira sua blusa. Oi. Ô, Thales, você tá dando bronca no menino ao vivo aí. Me ajuda aí, Thales. Ué, você tinha esquecido como é que funciona essa parada aqui, nego? Porra. Achei que tava mais organizado. Achei que hoje em dia era mais organizado. Entendeu? Você acha que só porque tem chroma aqui tá mais organizado? Cara, mas voltando ao Ricardo, eu fiquei impressionado. Foi um dos que me impressionou positivamente hoje. Você vê que o cara joga sem sofrer, sabe? O cara joga com facilidade. O cara faz aquilo ali de uma maneira natural. Parece que é fácil. É, o Ricardo realmente... E ele eu é acho que ele jogou depois daquilo? Uai, cara, jogou. Deixa eu... Jair, eu tava, inclusive, nessa dúvida, acho que você vai ajudar a tirar. Quem daquela galera ali ficou pra depois? Na verdade, o Ricardo, eu acho que ele não fica, ele se lesiona, E ele não tem um contrato renovado com a América, porque ele já era de idade, na verdade, em 97. Se não é, é verdade. E ele não aposentou muito tarde, ele aposentou jovem. Nos registros, eu não consegui achar nada depois de 97. E ele tinha 29 anos. É, na verdade, se vocês quiserem fazer essa pergunta para ele. Depois. Se vocês quiserem fazer essa pergunta para ele, também Ricardo, é mais um. O Ricardo também é um dos nossos convidados de junho na live da UNA. Só dividindo com vocês. A gente vai matar todas essas dúvidas. A gente vai perguntar direto para ele. Ricardo, qual foi seu último jogo com a camisa do América? O América não gera conteúdo, tem que fazer, né? É o jeito. Vamos fazendo aqui. Mas bacana. Só pegando aí um comentário do Alisson, acho que 97 foi especial também, Jair. Porque o América é o time que bate na trave, né? Então, é um time que... Nós tivemos vários elencos especiais também no América, o próprio elenco de 93 também foi um elenco sensacional que teve no clube. Só que a gente bate na trave em 90 ali, a gente é vice-campeão da Série C, né? Era a primeira final nacional do América. Então, chega ali na Série B em 97, né? Uma oportunidade de fato cravar o nome da América, né? No futebol nacional, né? E é bom esse título 97, porque se você pega a história do América de 97 para trás, são onde está concentrado praticamente um dos maiores ídolos do clube, né? Só que a gente, de fato, não tinha conquistado um título nacional. O América tinha conquistado apenas estadual, né? E isso um pouco, né? Acho que até pouco explorado, isso é o que diminui a gente na mídia. Você pega ali em 92, né? Quando o América quebra uma hegemonia de 23 anos, cara. Não, 21 anos, né? Sem disputar uma final de Campeonato Mineiro, né? Volta a ser campeão em 93. Então, tipo assim, o América nacionalmente ali, ele bateu na... Teve muitos elencos bons que poderiam ter sido, de fato, até campeão brasileiro. A história da América é riquíssima. Mas a gente só conseguiu em 97, né? Então, eu acho que 97 é um ano especial, é a cereja do bolo. É onde que consolida, de fato, a América no cenário nacional e a galera começa a ver um pouco mais o América com olhos diferentes, né? Ó, sim, tem um time em Minas Gerais que, de fato, é tradicionalíssimo, é riquíssimo em história, mas só conseguiu ser campeão, infelizmente, nacionalmente em 97. É, isso é uma coisa que, como eu falei, quando eu era criança, que foi justamente essa anos 80, começo dos anos 90 e tal, isso era muito mais difícil torcer para a América, inclusive, do que é hoje. Assim. Inclusive, a gente fala muito de mídia, era pior ainda do que é hoje, né? Então, esse título de 97, ele deu um salto de patamar assim, muito grande para a gente. Parece que hoje é muito mais difícil observar em perspectiva um título de Série B, mas pra gente é um negócio, sabe, ainda mais que a gente via que aquela geração merecia algo assim, merecia que a gente um título, sabe, essa semana antes de jogo de título pra mim é muito sofrido, eu fico nervosíssimo, eu fico pilhado demais da conta, eu não consigo concentrar em nada direito, e nessa semana tinha sido mais ou menos a mesma coisa, o pensamento de não... Sabe, tem até uma hora na torcida ali que o pessoal brincou. Primeiro tempo, o povo cantando, é campeão. Falei, gente, esse povo não conhece a América, não. E eu lembrei que no campo eu fiquei do mesmo jeito. Eu falei, cala a boca, gente, cala a boca que vai zicar. Né? E eu acho que esse ano também foi. Esse ano foi muito importante, assim, pelo imagino o sentimento da época, né? Porque a gente veio de uma década de 80 muito complicada com a história do clube, né? Na década de 90, no começo ali, aí me corrija se eu falar alguma besteira, mas se eu não me engano, em 90 a gente tava na Série C, aí 91, 92, aí 92 nós vamos pra Série A, jogamos a Série A em 93, ficamos aquele problema jurídico, 2 anos sem disputar nacional, aí aquilo já deve ter dado uma murchada foda no sentido de almejar disputas maiores, mas a gente consegue voltar em 96 pra Série B, batemos na trave já em 96, a gente parou na última fase antes do quadrangular final, e 97, além de subir para a Série A, a gente ainda sobe com o título. Então aquilo acho que meio que serviu para lavar a alma de uma geração, eu diria, de ter visto a década de 80 tão complicada, no começo da década de 90, quando parecia que estava indo, não foi, e 97 a gente subiu para a Série A com o título. Então acho que esse foi um ponto de virada na história do América. Acabou que a gente depois, ainda no começo da década de 2000 ali, pouco depois de 2001, 2002, a gente voltou para um momento difícil, mas para aquele momento, para a torcida, eu imagino que foi um ponto de virada, até na autoestima do americano, eu diria, de uma maneira geral, né? A gente voltou com tudo, voltamos com o título nacional, ainda que de Série B, a gente voltou com o título nacional, e isso faz muita diferença. Eu concordo demais, Lucão, e eu acho que a década de 90 ela é muito importante na história do América, até pegando o gancho no que você falou. Eu sou um torcedor novo, recente, para mim o inferno astral é a época ali de 2005 para frente, né, que a gente cai pro módulo 2 do Mineiro, disputa Taça Minas Gerais, fica sem divisão, mas como você mesmo pontuou, né, a década de 80 ali, né, muitas pessoas não sabem, a América chegou a treinar no campo militar, enfim, foi tipo um ano, foi uma década muito difícil. Em 90 as coisas começam a mudar, né? Em 90 a gente é vice-campeão, na verdade, da Série C, né? Perdemos para o Atlético Goianiense, que é um rival nosso de Série C, terrível, né? Se vocês lembrarem de todas as Série Cs que nós jogamos, sempre teve o Atlético Goianiense na nossa frente. Então a gente disputa pelo menos a primeira final nacionalmente em 90, né, contra o Atlético Goianiense. Mas eu acho que ali já começa uma mudança de comportamento, né? Acho que mesmo que a gente não tenha conquistado coisas relevantes ali em 91, 92, a gente consegue chegar, né, na final do Mineiro em 92 novamente, né? E um elenco bom. Então a América ali já começa a ligar aquele ponto de atenção. Poxa, é um time bom. A gente até inclusive trocou uma ideia com o Marins, né, essa semana. E ele fala, pô, cara, de 5 campeonatos mineiros que eu joguei, não, 6 na verdade, 2 eu fui vice e 1 eu fui campeão. Né? Então você vê ali que o início dos anos 90 para a América foi muito bom. Né? Em 93, até um ponto curioso, acho que a torcida não sabe, né? Vocês vão recordar bem. Por mais que a gente tenha sido prejudicado pela questão da punição da CBF, nós precisávamos vencer o último jogo contra a Desportiva do Espírito Santo Mineirão e nós não vencemos, nós empatamos. Né? O América americou em 93, né? Então, se nós tivéssemos vencido ali a Desportiva no último jogo mineiro, a gente tinha ficado na Série A. Mas, de fato, era um regulamento muito bizarro. O América é punido ali, né? O Magnus Livio. Mas, mesmo assim, né? A gente, em 95, a gente disputa a final do Mineiro. Então, eu acho que os anos 90 ali na história do América, cara, é importante demais. Eu acho que a gente tem que resgatar mais um pouco essa história, entendeu? Acho que o microfone do Já tá mudo ainda, não? Tá mudo. Ah, sim. Não está mais. É, alguns comentários você gastou, aí. Por que você não gastou seu dinheiro com o microfone em vez desse chroma aqui aí? É porque eu desligo meu microfone pro povo não ficar gritando aqui, ao contrário dos meus colegas de bancada, sabe? Meus colegas de resenha. Você entendeu? Que até ronquei. Chupa, Thales. O Marins, na live dele, disse que, inclusive na live da Barra Una, não foi isso, Saci? Foi, ele na verdade foi até aquilo que eu disse, né? Ele disse que o Ricardo, ele tinha vários problemas de lesões, o Ricardo, na verdade, ele não treinava durante a semana, né? Ele ficava mais fazendo reforço muscular. Eu acho que ele treinava no último dia, né? Antes da partida, de fato. E então, de fato, o Ricardo só jogava com a camisa do América. Se treinasse, então, hein? Ou seja, na verdade, ele era uma espécie de Lima, mas que jogava. O Ricardo, ô Jairo, só deixa eu pontuar, não sei se vocês têm a mesma opinião que eu, né? Só fazendo uma semelhança. O Ricardo hoje seria um Fábio Cannavaro que jogou aí Real Madrid, Juventus, seleção italiana. Que é isso, hein? É. Mas pô, um jogador baixo, né? Que poucos, né, desacreditam pela estatura do jogador, mas na parte técnica ele compensa e compensa demais. É o tipo do zagueiro que hoje não seria zagueiro. Se ele desponta daquele jeito na categoria de base, os caras vão levando aí pra frente do time. Exato. A Heloísa Almeida, transmissão do jogo de hoje foi show. Quem já tinha visto, reviu e ficou nostálgico. E quem não viu, teve a oportunidade de se conhecer e admirar. Sérgio Tavares, né? Tá aí, vários ficaram pro ano seguinte. Boiadeiro, Pintado, Irene, Wellington Paulo, Celso, Gilberto Silva, Tupanzinho e Rinaldo. Eu acho que é verdade, se olhar no banco, então acho que ficou mais gente também. Né? É, muitos ficaram vários anos, né? Chegaram até ficar até 2000. O Estevão jogou também em 2000. Ele foi sair com milagre, né? Vários ficaram até 2000, acho que Pintado também fica, quase 2000. Verdade. O Gilberto sai no final de 99, o Rinaldo fica. Isso aí. Sérgio Luiz Raso. O ano seguinte é aquele ano que a gente cai com o gol do Oséias no final, não é? Exatamente. Exatamente. Tanta coisa boa hoje, você vai me lembrar dessas coisas, Wallace? Pelo amor de Deus, faz comigo, achei, não. Achei que eu nunca mais ia escutar o nome Oséias na minha vida. Tá doido. Sérgio Luiz Raso, grande zagueiro Ricardo. Última vez que estive com ele, morava em Lagoa Santa. Cara, muito bacana. O Carlos Ogas está falando sobre os anos 70 e 80, né? Que também, simplesmente comprar uma camisa do América era um parto. Mas não mudou muita coisa, não, hein? Mas daí a culpa não é da falta de camisa, é a falta do senhor que não tem o shape correto, né? Tem que mandar fazer especial, né, Jair? Uai, tamanho mamute, meu filho, não é qualquer lugar que faz mesmo, não, ué. Bom, nós fizemos uma votação de bala, meu povo, de bala e colatina dessa partida. Mas vou começar pelo Colatina, mas fiquem tranquilos, nós não escolhemos nenhum jogador, tá? Porque jogo desse tipo aí, a gente não pode colocar para fazer votação de Colatina ninguém não, tá? Colocamos no nosso Twitter aí, ó, e a voz do povo foi que o colatina da partida foi um ambulante que passou no começo do jogo com utilizando a camisa do Atlético. Com a camisa do Atlético, cara. Eu vi isso. Na verdade, na invasão de campo, a gente viu camisa de muito time, né? Foi. São Paulo, Atlético, Cruzeiro. Até do Atlético Paranaense tinha cara lá. E você sabe de uma coisa? A gente tava falando isso aqui agora. Você sabe que o fato de ter tanta camisa do Atlético e Cruzeiro naquele jogo meio que é reflexo da baixa autoestima que a gente tinha na época? Como hoje não aceita isso, não. Pois é, cara. Eu tava pensando o que que mudou exatamente que hoje a gente não aceita esse tipo de coisa. E a única coisa que eu cheguei à conclusão foi essa baixa autoestima, viu, cara? A gente, qualquer coisa ali era negócio. Então, a gente até aceitava esse tipo de coisa, puto e tal, mas... Eu não sei, Jari. Eu acho que a questão também dos meios de comunicação, a questão de dirigentes falando muita merda, isso tudo aí influencia para uma rivalidade, sabe? Essa semana mesmo colocaram uma foto lá do gol que o Fred faz e vai numa faixa falando sobre o Zezé Perrela Borboleta. Então, acaba que você vai aflorando, você vai ficando com raiva, você não quer esses caras lá, velho. Talvez isso. Talvez nos anos 90 não tinha essa mesma rivalidade. Eu acho que, na verdade, a minha opinião é a seguinte. Não sei se você sabe, o ingresso daquela final estava R$5 na época, se não me engano. Então, o futebol também ele era outro conceito. O futebol era muito mais popular do que é hoje. Então, mas continua R$5, não mudou muita coisa, não. Não mudou muita coisa, não, mas... E mulher e criança entrava de graça. Então, não mudou muita coisa mesmo. E um dado curioso, né? Eu acho que a ficha técnica do jogo dá 12.606 pagantes. Ah, para, né, cara? Para, né? Ali tinha no mínimo 18 mil, porque o maior público do América, eu acho, na Série B é contra o Náutico, mas ali tinha muito mais gente, muito mais gente. Tava lotado, cara, não tinha espaço não, cara, tava lotado. Eu acho que foi o mais lotado que eu fui, no Independência Antigo. Mas o controle antigamente também era bem diferente, né? Não é igual hoje, que é tudo eletrônico, a catraca e tal, era bem diferente a parada toda. O ingresso era de papel. E outro, né, Thales, onde, né, numa greta que passa um braço pra pegar cerveja fora do estádio, passa gente, né? Ah, eu não passava, né? Nem eu. Eu também não tenho coragem de passar, não. Nem na época, Thales, nem na época. Não, na época, não, também não, cara, também não. Não, também não, também não. A greta não era tão fina, não era tão larga assim, não, cacete. Era fininha. Passava um copo de 500, apertadinho. Não, passava uma garrafinha fácil, filho. É, passava assim, por aí. Passava a garrafinha fácil, tinha lugar que tava quebrado já o concreto, né? Justamente pra você passar com a garrafa. Morrinho pra urinar, né? Lembra disso? Aquele morrinho lá do cantinho, subia lá pra urinar, porque no banheiro, daquele naipe, né? Ô, bicho, você tá falando isso, bom, caso nostálgico, até eu falei uns tempos atrás, eu não tenho muita dificuldade, assim, pra usar banheiro, não, sabe? Pra dar aquela número 2. Bicho, no Independência era um negócio assustador, cara. Eu lembro que uma vez eu tive que fazer, dois amigos meus tiveram que ficar na porta, sacou? Porque não tinha porta, né? Então não, os caras tiveram que ficar na... Pode falar, desculpa. Ó, tão brigando com o menino Saci aí, o bicho pegou pro lado dele. Se tem que fazer com as decadentes, já é praticamente um decadente oficial já. Nossa senhora. O negócio é bom pro lado dele, não. Acho que é a primeira e última participação de menino Saci no programa. É foda, né? Mas faz parte. Ô, Saci, deixa eu te perguntar uma coisa, que até vendo o jogo hoje eu fiquei curioso. Qual foi a sensação de, assim, de dias atrás você ter entrevistado o Celso e hoje ver o gol do Celso? Velho, essa é uma pergunta muito interessante, na verdade, porque não foi só o Celso também, né? Foi vários jogadores, né? Eu tive a oportunidade até de entrevistar o Gilberto, o próprio Denis, né? O Wellington, que tiveram no elenco, mas não, o Denis até chega a entrar, né, no final do jogo. Até um ponto curioso, né? O Givanildo também foi Givanildo, né, em 97, né? Ele coloca Gilberto, Silva, Denis e Vanderlei. Ele coloca dois zagueiros no jogo, né? Isso o Denis de lateral, né? Um deles tá de lateral. E qual que foi de lateral? Foi o Gilberto Silva? O Denis de lateral. O Gilberto, acho que ele entra de volante, na verdade, mas são defensores, né? Então o Givanildo foi Givanildo em 97, né? Ah, e detalhe, ele só foi mexer aos 39 do segundo tempo e o Denis entrou porque o Estevão machuca no finalzinho. E aí ele entra lá. Givanildo! Eu acho que ele mexe só duas vezes, deixa uma substituição ali pendente e só foi mexer no finalzinho, né? Ou seja, algumas coisas não mudam, né? Na verdade, ele mexe três vezes, né? Ele coloca o Vanderlei também, coloca o Vanderlei, Gilberto e Denis. Mas é legal, cara. Voltando à pergunta do Celso, o Celso, quando eu tô fazendo essas lives, até mesmo da Barra, Thales, eu tô pesquisando muito sobre a América, mais do que eu já sabia, na verdade, né? Como eu, né, tô até reforçando, sou o torcedor mirim do clube, né? Tenho 25 anos, mas à medida que eu vou pesquisando, né, sabendo mais da história do clube, eu vou me apaixonando mais e sei de fato quem foi que contribuiu mais. O Celso foi um deles, foi um dos atacantes fora de curva que a América teve, um atacante diferente. Eu até meio que na live, né, que eu fiz com o Celso, eu tentei fazer com o Alessandro também, para ter uma pouca de semelhança também, que eu acho que eles tinham um estilo de jogo parecido, né, um jogador que a gente vai esperar uma coisa, ele faz outra totalmente diferente. O Alessandro não tem estilo nenhum de jogador de futebol, ele mete gol demais. O Alessandro é um atacante importantíssimo, né, como o Celso foi. Então, você vê a importância do jogador, né, porque o Celso também é um dos jogadores que tem a atuação apagada, mas chama a responsabilidade para si, né, uma falta ali na ponta da área, né, como todo mundo acompanhou, bola parada era Irene Pintado, né, tanto que o Pintado ele tá posicionado para rolar pro Irene, na verdade ele rola para trás pro Celso bater, então é uma surpresa. Então o Celso chamou a responsabilidade para ele, foi um jogador importantíssimo na história do América, foi uma honra, e na verdade. A história dele também é muito legal, né, a história que é de amor que ele tem com a América hoje é do caramba, cara. É, muito legal, né, o Gaúcho, né, que ajudou com ele, inclusive no Vasco, né, traz ele pro América. E as lives da UNA, tá, eles têm, inclusive, né, o que a gente tem buscado trazer um pouco da história do América, que eu acho que tem muito pouco conteúdo na internet. Como eu mesmo reforcei, né, a gente que tem que fazer pesquisa, como a gente não viveu a época, eu fico muito limitado, sabe, cara? Eu tenho muita pouca fonte de pesquisa. Só que futuramente as pessoas, né, os novos americanos não vão ter esse tipo de problema, porque a gente está começando a gerar esse tipo de conteúdo, entendeu? Então por isso que é muito legal o programa do Decadentes, eu acompanho todos, graças a Deus, porque os novos americanos não vão ficar sem saber o que o América fez, né, enquanto a gente esteve participando. E a live é justamente essa, né, ver um pouco o Celso ali contando como foi a trajetória dele, como que ele chega de fato, né, eles têm até falado um pouco mais quais são os dirigentes que ajudaram ele, né, jogadores que foram próximos. Então, muito obrigado até o Celso, né, ter participado, foi muito legal. E acho que, de fato, o Celso foi sim um dos melhores jogadores do América, né, eu quando vou fazer as lives, eu até pergunto à torcida, quais são os jogadores que, de fato, né, marcaram a trajetória de cada um. E a gente vê, né, que quem vence as pesquisas, né, são os mesmos, né, é Celso, é Tupanzinho, é Irene Pintado, é o próprio Boiadeiro. Então, o Celso ali foi muito emocionante. E tava começando também o projeto das lives, né, o Celso foi ali a terceira live que a gente faz, né, uma responsabilidade enorme, e a galera elogiou bastante, porque muita coisa que o Celso disse, né, não tem acesso pra torcida americana, infelizmente. É isso aí. Vamos lá, vamos pro bala então, moçada? Vamos pro bala. Bala da galera! Colocamos as opções aí, Pintado, Celso, Irênio e Gilberto. Pintado foi eleito com 47,4% como melhor jogador da partida. Vai ganhar um abraço. Pintado. Vai ganhar um abraço do senhor Thales Maciel. Opa, opa, ele já ganhou, filho. Papai tem foto com ele. Agora que o Asa não tá mais no decadente, eu posso publicar essa foto e foda-se. Pô, não sei se vocês repararam. Não sei se vocês repararam o lance do Pintado, cara, no início do jogo, do primeiro tempo, um tapa de 3D que ele dá pro Estevam. Vocês lembram desse lance? Cara, e ele fazia isso direto. Isso que é o mais impressionante, fazia isso direto, cara. O cara tinha um passe, assim, que não é coisa de camisa 5 atual, não, cara. Numa boa, não é coisa de camisa 5 atual nunca. É, tudo bem que a transmissão também, né? Se ele dá uma virada dessa pro Leandro Silva, não ia ter muita solução também, não, né? Oh, lá vem você também vai falar de coisa ruim aqui hoje também, meu filho? Não basta o Alisson lembrando de Oséias. Deixa eu ficar de férias do Leandro Silva um pouco. Mas tudo que eu, quando eu vi o Estevam jogando hoje, eu tinha visto um pouco dele na final das Suminas, né? Só que lá não deu pra ver muita coisa, mas eu vi ele correndo, passando, cruzando, eu falei assim, pô, acho que ele com 48 anos hoje aguentaria a nossa lateral direita ainda, né? Não vai fazer feio porque tá jogando ali, não. Só porque a gente não tem lateral direito, né? Uma das bolas na trave, inclusive, é do próprio Estevam, né? No finalzinho do jogo ali, depois do Rinaldo. Jogava muito, cara. Eu gostava muito do futebol do Estevam. Ô, Jário, você não abriu a... Pode falar, meu amor. Eu não lembrava muito desse Marcos Paulo. Não tinha muita lembrança dele, não. É porque lembra o João Paulo, eu entendi por quê. Hoje eu entendi por quê, porque eu vou te falar, viu? Se fosse um jogo comum e a gente fosse fazer um colatino aqui, eu acho que o cara começou o jogo tomando cartão amarelo. Imagina a torcida do América no estádio. Eu acho que lateral esquerdo, geneticamente, né, até historicamente, tem um pouco esse preconceito com lateral esquerdo, né? É muito difícil, né, ter um lateral esquerdo histórico no clube. É verdade, tem que puxar da memória aí, mas realmente. Danilo mata galo, gente. Danilo mata galo. Danilo tava aqui em 2016, anos, luz depois. Mas aí, Danilo e mais quem? Deixa a enquete pra galera aí, ó. Qual foi o lateral esquerdo da América que mais teve relevância? Difícil. Boa. Fabrício? Bilu, eu acho que foi o Bilu, na verdade. Bilu. Aí, ó. Bilu. Não sei se vocês lembram, na final da Taça Minas Gerais, 2005, 2006, não sei, a América e Caldeira, o Bilu, galera. Eduardo e Arthur falaram Ronaldo Luiz aqui. Ó. Ronaldo Luiz. Tá certo. Até porque o Fabrício, ele começou de lateral esquerda, depois ele virou, foi camisa 10. Tinha mais habilidade que a média ali, né? Jogava pra cacete. Fato. Pessoal, então é isso aí, temos um programa. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, que você falou rapidinho aí da questão do Bala, mas eu queria explorar isso um pouco mais, e eu tava puxando a memória enquanto você estava falando aí. Quais jogadores vocês acham que encaixaria, jogadores daquele time de 97, naquela fase, que encaixariam legal pro time de hoje? E aí, assim, pra gente não trazer todo mundo, vamos tentar fechar nos três aí, que eram daquele time, que se você fosse hoje diretor de futebol e tivesse como contratar aqueles jogadores que a gente viu hoje, naquela fase deles, claro que não na idade agora, mas no auge, naquele momento ali em que eles estavam na América, quais três que vocês puxariam ali? Eu acho que a pergunta mais difícil é, algum do elenco atual conseguiria jogar naquele time? Pra mim, Ricardo, Tupanzinho e Pintado. Acho que dá uma estrutura boa. Eu, na verdade, seria Estevam, lateral direito, Tupanzinho e Pintado. É, só eu puxava um Gilberto aí, viu? Eu de um goleiro, né, Jair? De um goleiro, assim, que confiava igual era o Gilberto, viu? Olha, dava pra puxar tanto o Gilberto quanto o Milagres, quanto o Ricardo, quanto o Estevam, o Pintado, o Tupanzinho e o Celso. Acho que ainda bem que é só três, né, que era pra citar, né? Só três. Não, pra resolver o time, pega tudo aí. O Estevam é da base, então tá tranquilo, já tá em casa. Não, e o foda é que no banco de reserva também só tinha craque, né, velho? Então é meio difícil essa pergunta mesmo, três é pouco. É, porque, por exemplo, poderia puxar o Gilberto Silva, mas pelo que ele foi depois, né? Porque no jogo mesmo ele entrou só no finalzinho. É, eu acho que é a carência do clube também, eu acho que zagueiro, né? Até vocês falaram, Ricardo, eu acho que a gente tá até bem servido de zagueiro hoje. A lateral direita nossa é uma treva, né? Não sei se vocês concordam comigo. O Tupanzinho foi um dos últimos camisa 10, né? Que a gente viu a camisa da América, né? Uma posição que até tá meio extinta no futebol brasileiro. E o Pintado, né? O primeiro volante ali, organiza o jogo, né? Líder dentro de campo. É que a transmissão até reforça, né? Que o Pintado era o técnico, o segundo técnico da América, né? O técnico do Givanildo dentro do elenco. Então, acho que são as carências do clube, né? O primeiro volante, o lateral direito e o camisa 10. É, eu puxaria o Gilberto, o Pintado e o Givanildo. Eu acho que eu iria de Celso Tupanzinho e o Ricardo. Eu acho que esses três. Mas o Alisson, eu acho que o Ricardo, pro futebol hoje, ele não ia aguentar não, nego. É. Essa disposição física toda, cara, ele não ia aguentar nem fudendo. Porra, mas infelizmente. Tô esquecendo o Pintado. Porra, três é foda. É, cara. Eu pegaria... Eu sei que deu uma pergunta. Gilberto, Pintado e Tupanzinho, cara. Acredite se quiser. Tem tanta gente que não tem camisa dessa. Cara, Tupanzinho era muito goleador, cara. Faz falta um cara desse no seu time. O cara tem cheiro, o cara fede a gol, velho. Eu tô decepcionado com os senhores, sabe por quê? Ninguém ia corrigir a nossa lateral direita. Olha pra você ver, vocês iam deixar o time com Pintado, Gilberto, Tupanzinho e Leandro Silva, pô. Não, Safi, mas não dá, velho. Não, mas tem que corrigir o time, pô. Tem que corrigir o time, pô. Não, velho. Só pra corrigir o time. Porra, mas não, você vai deixar um Tupanzinho de fora, você vai deixar um Pintado. Não dá. Pô, o Pintado tá no meu elenco, pô. Pintado, Tupanzinho e Estevam. Estevam ali, o Pintado jogando bola pro Estevam. Então você tá deixando o Celso. Você tá deixando o Celso de fora. Ah, cara, mas eu tô bem com o Rodolfo ali. O Bill tá voltando, relaxa. Bill não. Ele só importando. Eu não sei se vocês reparam. Pode falar, Filipão. O Bill também não era um atacante que fez tantos gols assim, né? Fez muitos de pênalti, mas ele mais criava e dava combate que fazia gol também, né? Ele é tipo Rodolfo, assim, lembra um pouco nisso. Isso é 4 anos atrás, né? É, e ser americano é foda, né? Porque teve o um café com um técnico com o Lisca aí, e ele falou que tava negociando com o Bill. Bill não. Hoje falando, estou voltando porque aqui é o meu lugar, eu voltei pra ficar. Aí você fica meio assim, pô, né, velho? É o cara mesmo, não tem como. É. Dá um quentinho no coração, né? Dá um quentinho. Melhor que Leopardo, né, galera? Na boa. Como é que é? Ô, Saci, mas aí até você, com a perna só ainda. Não, mas, pô, velho, você tem nenhuma opção, né? Pô, o Léo Passos, né? Centroavante do América até 2023, né? Pô, tem que ter o Bill, né? Ó, oh, deixa eu completar que vocês lançaram a ideia aí, então vamos fazer o pensamento contrário. Qual jogador do elenco atual pegaria titular naquele time de 97? Pergunta difícil, hein? Ninguém, pra mim. Titular, Alisson? Titular? É. Porra, titular é foda, cara. Ó, eu vou te falar que titular não, mas eu acho que no porque o Taú jogou no lugar do Boiadeiro, mas acho que algum elenco atual poderia entrar no lugar do Taú ali, hein? Ah, Juninho Zé Ricardo. Juninho no lugar do Taú, aí o Thales vai pular da cadeira ali, ó. Não vou desse programa Juninho, não. Mas alguém, nem que seja um Alê ali no lugar do Taú, acho que será que não? Eu acho que o Sávio brigaria com o Marcos Paulo ali, porque pra mim os dois não fazem tanta diferença. Eu acho que o Lucas... Eu acho que o Lucas Cal pegaria a vaga do Júnior. Acho que não. Não. Não sei, eu sou suspeito porque eu sou muito fã do Lucas Cal. Acho que é um cara que chegou e resolveu a zaga da América. Muito bom. É. Talvez seja alguém no lugar do Rinaldo, não? Pô, Rinaldo, pô, salvou o Mateuzinho no lugar do Rinaldo. Sou mais o Rinaldo. Também. Eu também. Pois é, mas o Rinaldo, nós estamos falando com distanciamento histórico, porque na época a galera gostava do Rinaldo, não. A galera pegava no pé. Cara, a galera pegava no pé do Rinaldo igual a galera pega no pé do Mateuzinho hoje em dia, cara. O papo era o mesmo. Ah, ele é barbantinho. Ah, ele não aguenta porrada. É impressionante como é que certas coisas se repetem. O pessoal reclamava do Rinaldo exatamente as mesmas coisas do Mateuzinho. Ele não tem corpo. Quem mais? O barbantinho era clássico. Rinaldo é barbantinho e tal. Então, sei lá, ainda assim eu não trocava não, cara. Pra mim é Rinaldo, cara, e Mateuzinho. A gente tá chegando a uma conclusão bem triste, hein, que nosso time atual, ninguém... Cara, então, mas o problema é o seguinte, pega qualquer time, sei lá, escolhe aí Corinthians, Flamengo, São Paulo, e compara os times atuais contra times históricos, cara. Não adianta, a comparação não é objetiva, cara. O próprio Pintado foi campeão do mundo do São Paulo. Pois é, sabe, não dá uma discussão, não dá uma discussão assim, objetiva. Talvez a discussão melhor, Jair, seria comparar o time de 97 com o de 2017, quer dizer, aí sim, dois times campeões e tal, né? Sei lá, eu acho que o distanciamento histórico também é difícil, assim, o futebol mudou tanto, cara, sim. Ah, não, 2017 eu faria uma alteração na lateral esquerda, colocaria o Carlinhos. Então, aí é mais fácil você comparar um time campeão com um time campeão. Agora você pegar o time da América em formação e comparar com um time campeão é difícil demais da conta. O zagueiro nosso que foi capitão, esqueço o nome dele, que foi pra Chapecoense, ele pegava titular fácil. Então, aí a comparação fica mais fácil. O próprio João Ricardo era um goleiro mais seguro, né? Os goleiros que a gente tem hoje. Então, você fazer esse tipo de comparação é mais fácil. O nosso time tá em formação, querendo ou não. Acho que ainda assim, o João Ricardo, pros dois goleiros que a gente tinha em 97, ele ficava um pouquinho atrás, não? Ficava. Sim, sim. Mas o João Ricardo pegou, viu? O João Ricardo teve uma época aí na América que ele pegava muito. Não, também acho que foi um dos melhores. Recentemente foi um dos melhores que a gente teve, né? O negócio é o seguinte: se a gente for comparar, por exemplo, o Milagres na história com o João Ricardo na história. Aí não, o Milagres é completamente mais goleiro pro América e vai ser reconhecidamente assim até o fim da vida, cara, do João Ricardo. Eu tô falando João assim: Ricardo tem pegando recorte. Tem pelo menos uns 5 goleiros dos que eu vi que estão na frente em termos de história do João Ricardo, cara. Não, mas é isso que eu tô querendo explicar. Eu não tô falando isso. Eu não tô falando o peso histórico de cada goleiro. Uh-huh. Eu tô falando o seguinte: a temporada de 97 do Milagres, do Gilberto, e a temporada de 2017 do João Ricardo. É isso que eu tô falando. Cara, eu até concluo melhor, Alisson. Eu acho que a temporada de 2015 do João Ricardo foi melhor. Eu não sei se vocês lembram o jogo do América contra o Luverdense fora. Cara, o João Ricardo fechou o gol da América. Fechou. Não tem explicação. Então, nem digo 2017, porque 2017 a gente tinha uma zaga muito segura, né? Você pegava ali Norberto, Messias, Rafael Lima e Carlinhos, né? Então, o João Ricardo, quando era exigido, se for para pensar, a gente tomou até muito gol, né? Então, acho que, de fato, acho que a melhor temporada do João Ricardo no América foi o final de 2015, que quando ele ganha, de fato, né, a oportunidade de ser o titular do América. O grande problema do João Ricardo foi a forma que ele saiu do América, né? Talvez se ele tivesse saído de uma forma melhor, ele estaria entre os 5 goleiros do América. Mas a forma que ele saiu deixa a gente muito puto ainda, né? Uma ferida que não cicatrizou, não. E ele nem até hoje não me aceitou no Instagram, então não cicatriza fácil, não. Ai, meu Deus. Puxa vida. Essa aí foi para terminar o programa, viu, gente? Algum recado final? Se alguém quer dar um recado final? Eu tenho um recado final que eu queria fazer, na verdade, um agradecimento. Achei que ele ia falar que ia voltar para os decadentes. Não. Mas tem a ver, porque quando eu tive. Vai criar um spin-off. Não. Na verdade é o seguinte, que quando eu tive a ideia de criar o Decadentes lá, já tem uns 4 anos isso, Jair? Já tem, né? Já vai para 4 anos Decadentes, né? Quando eu tive essa ideia lá, que na época não fazia sentido nenhum, mas achei outros dois doidos, o Corneta e o Henrique, pra gente criar isso aí, era muito difícil ter conteúdo da América na internet. O Saci falou aí que hoje ainda é difícil, na época era muito mais. Claro que tinha gente já que fazia colunas, blog, o próprio Henrique já tinha um histórico de conteúdo da América na internet e tal, mas era muito complicado esse tipo de mídia mais recente, assim, em vídeo, em programas, tipo o que o Decadentes faz. E aí, eu me sinto muito satisfeito hoje em dia de pensar que, de alguma forma, eu possa ter plantado uma sementinha aí para ter nascido tanta coisa legal. O Sérgio está fazendo lá agora o podcast dele, o próprio Marcão produzindo conteúdo agora. E aí eu vejo o pessoal da Barra Una, o pessoal da Seita Verde, muita gente fazendo coisa legal. E dá uma pontinha de satisfação, sabe? De pensar assim, é isso que o Saci falou, tem que estar coberto de razão. Os americanos daqui para frente não vão precisar mais depender da mídia tradicional para ouvir falar sobre a América, até porque na mídia tradicional a gente sabe que tem pouquíssimo sobre a América. Então a gente está conseguindo, da nossa forma, da maneira precária que for, no peito e na raça, sem investimento, mas dando o nosso pulo, gastando o nosso tempo, tirando... Peraí, Wallace. Não, nós investimos sim. Olha o Jair lá com o croqui dele. Como é que você estranha o croqui seu aí? Essa parada aí. Croma aqui. Mas é exatamente isso, do peito e na raça. E é bacana, é legal demais a gente estar aqui dando risada do Jair, porque é o nosso jeito de falar, é dando risada, né, Thales? Mas é legal demais, inclusive isso aí, ver o americano testando, fazendo o que pode, o Saci lá com o pessoal da Barra Una, o pessoal da Seita Verde, as outras torcidas também. É muito legal chegar a essa conclusão que o Saci falou, que os americanos daqui para frente, os mais novos, os que vão começar a seguir um pouco mais o América, já tem conteúdo de qualidade, já tem conteúdo bem feito, já tem coisa para se informar sobre o time do coração na internet sem ter que depender de mídia grande. Legal, né? Agora a palavra é minha, pode ser? Claro. O Alisson, um grande beijo pra você. Se, né, não fosse em tempos de coronavírus, você ia receber um grande abraço de Saci agora. Mexe com isso, não. Tem um histórico um pouco ruim. Então deixa pra lá, Filipão, deixa pra lá. A gente deixa um abraço pra quando passar essa época aí. Cara, mas óbvio que o Decadentes tem influência sim. Eu até converso, né, até com nos privados, e conversava muito com o Sérgio em relação a isso. Eu sempre quis participar do Decadentes, na verdade, hoje é minha estreia. É um programa que eu acompanho demais, ajuda a divulgar quando posso. Vocês têm influência sim, né? Até mesmo para essa geração de conteúdo, eu acho muito importante. Né? Se o clube não resgata a história do América, nós vamos resgatar. Né? Não pode ninguém ficar sem resgatar, né? Então, acho que o projeto das lives é justamente esse. Né? Acho que a gente tem selecionado muito os jogadores que têm participado, Alisson, porque, de fato, tem que estar trocando ideia com a gente ali quem representou e honrou a história do clube, né? E a gente tem escolhido a dedo esses jogadores. Muitos jogadores não passaram no nosso seleto filtro, né? A nossa análise de desempenho não passou nos 4 pilares. Se vocês quiserem, dou o nome de dois, né? Somália e Palinha não passaram nos 4 pilares, né? Depois a gente até discute mais sobre isso aí. Acho que, de fato, né? Quem tiver na plataforma ali tem que ser quem contribuiu não só com o clube, mas também honrou. A gente teve uma situação até triste com o Palinha, né? O cara chegou a falar que a torcida do América não existia. Então, muitas, né, muitos, até deixando aberto aqui no programa, porque muitas pessoas perguntam, né, sobre vários jogadores e a gente não convida, não chama. Mas tem um motivo, né? A gente não é uma imprensa convencional, a gente é uma plataforma da torcida do América, né, para fazer perguntas que respondem, né, às perguntas históricas das torcidas do clube. Né, a gente que chega ali no Estádio Independência, quantas vezes, né, a gente está ali trocando ideia, tomando cerveja, se pergunta, pô, qual que é a resposta dessa pergunta? E eu acho que a live, ela tem respondido muitas dessas perguntas, né? Teve até um caso curioso do Gilberto, né, falando que não recebeu uma proposta oficial do clube em 2011, e era um questionamento da torcida, né, pô, por que o Gilberto não veio para o América e foi para o Grêmio? Mas vale o questionamento também, não estou falando que de fato não ocorreu a proposta, mas a gente tem procurado, né, não só resgatar essa história do clube, mas também resgatar o depoimento dos próprios jogadores, né? Porque muito que cai na mídia não é, é a opinião da mídia, né? Não é o fato, né? O relato dos jogadores. Então, acho que a plataforma foi criada para isso, para resgatar a história do clube, sim, deixar gravada, né? Eu dei um mole numas duas lives aí, porque não, eu sou muito leigo com tecnologia, né? É foda, tanto que eu tô até transmitindo no Instagram até hoje, tô procurando até outros meios aí, né? Nós estamos procurando, né? De estar fazendo até no próprio streaming, né? Que o Decadentes usa. Mas até aproveitando a oportunidade, né? Eu fiz a promessa, né? Que revelaria aqui os convidados de junho. Acho legal dividir isso com a torcida, porque vão ser convidados que, de fato, né, contribuíram para a história do América. Semana que vem nós vamos ter uma live com o Lisca e o Paulo Brás, na quinta-feira, né? Então acho que vai ser legal, porque o torcedor vai ver a opinião do Lisca sobre o elenco atual. E o Paulo Brás, nós não vamos fazer aquelas perguntas convencionais, né? Tipo, ah, por que o América contrata XY, mas, né, quais que são os perfis mesmo, quais que são os critérios da análise de desempenho. Né, como eu até mesmo reforcei, são perguntas da própria torcida, né? A gente é um canal da torcida, não é só da Barra Luna, é da torcida, tanto que todo mundo participa. Então a gente vai fazer essas duas lives, talvez vai ter uma live extra, e eu acho que todo mundo vai ficar muito feliz, que é com o Salum, né? Eu acho que essa aí vai gerar pergunta demais, mas vai ser legal trocar essa ideia, né? A gente no contato direto com quem está presidindo de fato o clube. É, em junho nós vamos ter um mês muito especial, vamos começar aí, né, até em homenagem 97, com Boiadeiro e Tupanzinho. Né, olha, para você ver, responsa demais, né, ver relatos do Boiadeiro e do Tupanzinho. Inclusive, né, até legal, vou dividir com vocês, depois eu vou até compartilhar o áudio com vocês. Quando eu fiz o contato com o Boiadeiro, poxa, Boiadeiro, vamos participar da live da UNA? Ele fez um relato legal, eu falei assim, poxa, cara, com aquele sotaque dele, né, do Boiadeiro. Poxa, cara, falar do América é bom demais. Pô, passei em vários clubes aí na minha carreira, mas, pô, cara, o América, meu Deus, eu vou gostar demais. O Boiadeiro é foda. Então a gente vai ter essa conversa legal, né, com o Boiadeiro e Tupanzinho. No dia 11 de junho, vai ser com o Irênio, né, e o Ricardo, né, também, que participaram desse título de 97. Então, você, né, vocês verem que vão ser conversas, né, que de fato vão trazer muitas histórias do clube, né? O Irênio participa não só de 97, mas na volta da conquista da Série C, né, um jogador importantíssimo. Aí, na outra semana, nós vamos dar oportunidade não só, né, para jogadores que fizeram parte, mas também para os radialistas. Então, a gente vai convidar, sim, o pessoal da Rádio Itatiaia, né? Vai ser o Emerson Romano junto com o Enio Lima, que eu acho muito interessante a gente dar essa oportunidade também. Legal. Né? A Rádio Itatiaia, eu acho que é o veículo de comunicação que sempre seguiu a América. Né? Vocês sabem, assim como eu, né, naquela época lá de Módulo 2, Taça Minas Gerais. Cara, era a Itatiaia que estava lá no estádio Fazendinha, América e Ituiutaba, né? Então, tem um relato, sim, da própria rádio, então acho que vai ser legal também dar esse espaço. E por mas fim, não mudou muita coisa, não, sabe? Não mudou muita coisa, não, Saci. Acho que foi ano passado, né, que eles foram pro Acre, só Itatiaia que foi? Cara, a gente tem muito jogo, né? Muito curioso, principalmente as nossas estreias na Copa do Brasil, né? A gente pega uns adversários meio estranhos aí, não, óbvio, não desrespeitando o clube, porque não tem mesmo, né, uma transmissão aqui para Minas Gerais. Eu acho que também até um déficit também, né, das emissoras para transmissão para Minas Gerais. Hoje, inclusive, acho que teve até problema, né, para transmissão. Acho que algumas pessoas não conseguiram ver o jogo, né, pelo Sport TV, não entendi. Mas, então, aí, legal, né, dar o espaço pro pessoal da Rádio Itatiaia, vai ser muito legal. E, por fim, né, eu acho que até pegando um gancho, né, de que vocês falaram de grandes goleiros do América, vai ser um grande goleiro que passou pelo clube, foi o Flávio, né, que chega ali também, passou por uma carência. Né, o Flávio Pantera, eu não imagino, né, acho que a torcida do América nunca chamou ele de Flávio Pantera, mas ele nacionalmente é conhecido como Flávio Pantera, mas o Flavão vai participar com a gente ali, importantíssimo também na Série C, junto com o Dudu Pitbull, né, cara, porque todo mundo tem cobrado, pô, cara, cadê o Dudu, cadê o Dudu, cadê o Dudu, mas o Dudu já tinha um espacinho reservado com a gente, vai participar sim, né, e até dividindo com vocês, né, que vocês têm acompanhado também, a gente está tentando elaborar um projeto, cara, de um jogo de despedida dos jogadores. Eu acho que vai ser legal demais, né? A gente tem recolhido os relatos aí nas nossas lives, né, de jogadores que, até triste, né, que pode, falam pode, que não... Eu te falei isso, que pode contar que a gente participa aí no que for necessário. Cara, vai ser uma força-tarefa, né, Jair? Porque não vai ser fácil, né? Você sabe, assim como eu, que é muito difícil a realização, né, de um evento desse. Teve um período de pandemia também, a gente não sabe como vai ser daqui pra frente, mas é um projeto, sim. Vários jogadores, né, que passaram nossa live, jogadores de relevância, reclamam que não tiveram, né, a oportunidade de fazer um jogo de despedida pelo clube. Isso para nós é bem triste, né, cara? Porque nós, eu acho que o América, quem joga, né, no América, nós torcedores, a gente somos uma família, né, cara? E isso fica muito claro, né, em jogadores que chegam aqui, honram e representam a história do clube, que falam, pô, cara, o América de fato é uma família, né? E eu não tive a oportunidade de ter um jogo despedido. Isso para nós é bem ruim. Não é só a comoção, mas uma indignação também. Então nós vamos correr atrás desse jogo de despedida, né? Uma ideia legal que a gente teve foi ali o time de 93, de 97 contra o time de, né, da década de 2000. Eu acho que vai dar um jogo bastante interessante aí. Vamos ver se a gente consegue, né, as opções, né, que a gente precisa, né, os meios que a gente precisa atingir. Mas é um projeto, né? A gente vai fazer esse jogo sim. Eu acho que vai ser legal para a torcida do América também. O América, eu acho que deve isso para os jogadores, né, que tanto representaram a história do clube. Hoje nós aqui estamos defendendo esses jogadores, inclusive, né? As plataformas hoje existem por causa desses jogadores, o próprio América hoje existe por causa desses jogadores, então eu acho que vale o mérito sim, nós estamos elaborando esse projeto. E por fim, eu queria fazer até um desabafo pessoal ali, eu acho que é um sonho meu, Jairo, ser parte do time do Decadentes aí, vamos ver se um dia, né, se concretiza, né, cara? Eu já recebi um convite do Serjão, e o Serjão saiu e falou assim, pô, esse cara tá de sacanagem, velho. Não, mas tá mais do que convidado, isso aí você sabe disso aí. Tá mais que convidado aí. Mas deixa aberto aí, né, caso, né, o Decadentes aí precisar de mais uma pessoa na bancada aí, o Saci tá disponível, é uma plataforma sensacional, isso aqui não pode morrer nunca, Jairo, os senhores que estão presentes, isso aqui não pode acabar nunca, então se um dia eu tiver a oportunidade e a honra de contribuir, quero dizer aí que eu tô disponível, fechado? Fechado demais da conta. Beleza, pessoal, então, mais algum recado final? Temos um programa? Temos um programa. Então temos, é isso aí. Grande abraço a todos. Provavelmente na quarta-feira teremos um programa da nossa linha de entrevistas também, mas vamos anunciar isso ainda. Tá difícil a pessoa que a gente quer, mas vamos conseguir conquistar. Faz parte. Grande abraço a todos, boa semana e fiquem felizes com o joguinho que a gente viu hoje, que não é um jogaço. Não, é um jogaço na nossa mente, é um jogaço na nossa história, é um jogaço da nossa tradição, tá certo? Tá certo. Grande abraço. Boa noite. Isso aí, valeu. Valeu, senhores.